seu encanto não se desmanchou. Cinderela sou eu. Seu olhar, seu olhar me encantou, me encantou, fez meu mundo o mundo seu. Seu olhar, seu olhar me encantou, me encantou, fez meu mundo o mundo seu. Seu olhar, seu olhar me encantou, me encantou, fez meu mundo o mundo seu. Seu olhar, seu olhar me encantou, me encantou, fez meu mundo o mundo seu. DJ Toninho Batidão, produzindo os melhores CDs do Pará. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração, me deixou apaixonado. Tô bobo, tô caidão. Quando me pede um beijo, sempre dou 10 a mais. Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. Sou seu amor, seu prazer. Quero me casar com você. Sou seu amor, seu prazer. Quero me casar com você. Qual é? Eu fico cheirando ela, como é bela essa mulher. E quando a gente se ama, da cama não saio mais. Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. Sou seu amor, seu prazer. Tô bobo, tô caidão. E quando a gente se ama, da cama não saio mais. Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. Quando ela roda, parece que vai voar. É a pra lá, pra cá e vamos dançar. Ela é a rainha dessa festa. O seu castelo é o sal. Aí, DJ Toninho Batidão, bota essa galera pra dançar. Dos meus filhos, beijo a minha amada e vou navegar. Na beira do cais, a maré freia, amor. Com adeus apertado, vou me afastando e deixo meu amor. Lá fora a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. Rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar.

gritava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem, que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Essa mina, meu amor, não pode ser você. A minha linda baby, baby. E essa mina, meu amor, não pode ser você. A minha linda baby, baby. DJ Toninho Batidão. Se você não cansa, nunca de me magoar. vida desse mundo. Sem você eu não sei viver. Não se vá, não se vá, não se vá, amor. Vem amor, faz assim. Posso admitir que eu errei, te dar amor. Foi tudo que eu sempre sonhei. Posso gritar: eu amo você por amor. Não vou te perder. Vem, amor, não me deixe só. Batidão, produzindo os melhores CDs do Pará. Pará. Produzido por quem entende do assunto. DJ Toninho Batidão, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus.